4958, chega o trem, pouso autorizado, pistola 0, vento calmo. Baixou e travou, 4958, grato, livre, pouso 9-0. Quatro, nove, cinco, oito, no solo 01, direita, via Eco, 1-2-1-1. Eco, 2-1-1, quatro, nove, cinco, oito. Solo, bom dia, 4958. Azul, 4958, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu. Táxi Alfa, táxi Kilo, pátio 3. Posição 3, Romeu, no pátio 3. 3, Romeu, 492. Salvador, bom dia, o 2223 da passarela do centro da Globo, autorização. Passarela 2223, Vitória da Conquista, nível 180, guarda cópia no, na remota 12. 0, remota 12, guarda cópia 2223. 3, Hotel Romeu Golfo, Matéria 500 pés, reporte visual com aeródromo. Controlado, visual, com o antimário, Hotel Romeu Golfo. está no meu Golf, está em Cajazeiras, por 2 minutos já de volta. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, chame agora a torre na frequência 118 decimal 95. Chamará a torre, grato com Jesus. Correu Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Liga, pra torre. Tá em Cajazeiras, já de volta com remar, mais 2 minutos para a posse. Gente, chama o solo controlado em Salvador, o vento é calmo, mas o estado em 13. Vento calmo, em 13, chamando o solo controlado, até o meu Serra Golf Conquista 080 já aprovado, 1 minuto para cópia, confirmando na bata. Gente, número 1 para cópia aguardando. Gente, Hotel Romeo Golf, considere só a Zona 1. Serra Golf Copy. Autorizado por Vitória da Conquista, nível 080. Decolagem pista 17. Após decolagem, primeira curva à direita, reporta. Qual é o perfil da Arbó? Após Elefa, Opiló. E após. DCT. Controle Salvador 1208 e 5035 no transponder. planejamento correto, nível 080. E chame agora a torre 119.95 para assinamento e táxi. O ajuste no 03, tem um bom voo, Mike. Você agou. Mike, Salvador na escuta do TAM, Papa Romeu, Mike Angel. Papa Romeu, Mike Yankee Alpha, solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 1 Romeu, para o pátio 1, posição gate número 1. Mike Yankee Alpha, aguarde. Sim, a gente não aguarda. Brasileiro 2223, na escuta? Sim, na escuta. Só para informação, estamos solicitando nossa autorização Centro Recife, pois o mesmo ainda não a tem. Vamos checar com a sala IS também, só mais algum minuto. Central 30. Centro. O Mike Yankee Alpha no pátio 3, autorizado inicial reboque, reporte para ingressar no pátio 1. Sim, será feito, graças. Diga, Fox Air November. Estacionamento, chama táxi, Fox Air Já vou fazer o estacionamento, champo táxi. Gente, bloque 1 alfa, é a solicitação, será feita ao controle Salvador. E confirme a quantas milhas fica a localidade de Salvador, sabe informar? Será coordenado com o controle e mantém a escuta. O quilo serve. Alô, Salvador. Bom dia, Gol 9759. A posição 9 com a informação Gol. Confirmando o Gol 9759? Positivo. 2 a bordo, você fala que encerra em dia 7 dia. Está se deslocando, sei lá, 324 para sobrevoo próximo ao Bela Vista. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, mantenha as condições visuais, 500 pés, reporte no local de sobrevoo. Reportará no local de sobrevoo sem interferir, próxima duna, Mike, Juliette, Romeu. Primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, após Elefa Opiló, após DCT Vida Charlie Oscar. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5061, passarei do 2223. Centro do da conquista 1.8.0, Arbor, Elefa, decola da NET, primeira curva à direita, após Opiló, Vitor Charlie Oscar após, controle 1208-5061 no transponder 2223. Passarei do 2223, cotejamento correto, na remota 1-2, chame pronto. Entra na pronta, 2223. Luna 092, aciona identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1013. Via chegada Mari, para nível 050, voo 1092. Poderia importar a nossa aproximação? Voo 1092, mantenha o perfil da chegada, sem restrições de velocidade. Voo 1092. 083. Fox A, novembro autorizado, táxi a ponte na Papá, que é legal no 013. Alô, Salvador, mais que Antial, solicito autorização para adentrar ao pátio principal e prosseguir até o gate número 1. Mais que Antial, autorizado até o portão 01, não agilizando o máximo possível. Sim, será feito. Gente, mais que Juliette Romeu. Romeu, Kilo, Serra Lima, presta informação, estamos coordenando sua saída junto ao controle de Salvador. Gente, aguarde, Mike Zagol. Copy. Leito, copy, Europa 083. Europa 083, clear to Serra Charlie, Echo Lima, flight level 380, take off from runway 10, right turn, dial departure, leader transition. After Leda, fly direct Moskva position, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Then you will intercept up Zulu 10 and after across flight plan route. Scope code 5013, frequency 120.80, Europa 083. Copy that, Sierra Charlie Echo Lima, level 30, runway 10 after the departure, turn right, dial departure. And then Leda transition and receiving direct Motva, then intercept upper Zulu 10 via flapper route, squawk 5013, and then contact 120.80, Europa 083. Just confirmed flight level 380 and after dial Leda, after Leda, direct Motva position. Kobe, just confirm. I do confirm flight level 380. Right turn dial, LEDA transition, I'm proceeding after LEDA direct Mothma. Readback is correct, stand 1-1, report when you're ready to push back and start up. I will call you if we're ready for push and start, Europa 3. Mike, let's move. Vamos para cópia. Controle Salvador. Papai Romeu, Mike Serra Golfo, decolado na sua escuta. Papai Romeu, Mike Serra Golfo, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 080. Arbor 080, nível da restrição? Ativo Mike Serra Golfo. Sente subindo para o 080, nível da restrição, Mike Serra Golfo. Salvador, Europa 083. Europa 083, sort of the ground. Yeah, 083, stand 1-1, fully ready, request push and start. Roger, America, correct, Europa 083, stand 1-1, coordination with ground set, report to Regitex. Understand, we are ready to push and start. Salvador, ground Europa 083. Hello. Affirm Europa 083, perform pushback, come back, taxi. Copy, we are clear for push and start, I will call you ready to taxi Europa 083. O número 49 agora é para copiar informação em curso a Golf. Papai Romeu, Kilo Serra Lima, pronto, cópia. Mike, nível autorizado 100, Lana Yankee. Na radial 237 de Salvador, a 50 milhas, descansando e prossegue visual. Degoladão no zero, primeira curva direita, prefiro sair da bloco 1 alfa. Transpondo ao 5032, a frequência do controle 120, décima 8. Eu vou na 093, vou na 093. Papa Romeu, Mike Sierra Golf, liberação para limitar tráfego, curva à direita para o 300. Confirme, direita 300. Afirmativo, Mike Serra Golf, direita 300. Direita 300, Mike Serra Golf. Salvador, Golf 755. Plano 755, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 093. Ok, identificação 060 na Bonf, Golf, Bonf, 755. Papai Romeu, Mike Serra Golf, informa o tráfego, posição 10 horas, 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 080, em descida para 2 mil pés, um Boeing 738. Gente, o Mike Serra Golf. Plano 092, informa o tráfego, posição 2 horas, 21 milhas, rumo noroeste, cruzando 4 mil pés, em subida para o nível de voo 080, um Sierra Romeo 22. Gente, voo 1092, não tem atraso. Controle Salvador, bom dia, o Papai Romeu, Foxtrot Serra November, decolou pistola 7, Sael Leda. Papai Romeu, Fox Serra November, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 430. 430 autorizado, Fox Serra November. Bruno 759, pronto, cópia. Bruno 759. Bruno 759, Salvador Guarulhos, autorizado, nível voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, prefiro a saída da El Leda após Motiva, onde intercepta a rota para o Zulu 10. 5047 é o transponder e o controle opera em 120, decimal 8, Bruno 759. 9. Olá, 759, autorizado para Guarulhos, 360, decolada 10, curva direita da Eoleda, Mótila, Pesulo 10, 5047, o transponder, 308, ao controle, está pronto para o paramento do posto, centro do tráfego na retaguarda, o voo na 759. Gente, confirma apenas o transponder copiado? Confirmo 5047. Correto, 09 é o portão do 41, não mantém a posição, o voo no 759. Ok. Começa. Aguarde, será autorizado a mais cargo. Mantenha a proa. Gente. Passa um bom dia. Voo no 649, pronto, cópia? Escuta, 649. Voo no 649, Salvador, posto seguro, autorizado, nível voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, pesquisa saída da El, Leda, após Leda, Bizev. A rota é o Prístico 50. 5060 no transponder, o controle 120, decimal 8. Voo no 649. Autorizado, nível 360, posto seguro, a Prístico 0, saída da El, Leda, Bizev. 060, acione 208, o controle. Só confirmando, primeira curva direita. Correto, reposto quando pronto, pressionamento pushback 05, portão, gol no 649. Salvador, Gram Europa, 3, we are ready to taxi. Europa 083, clear taxi until Honey Point Runway 10 via taxiway India. There, contact tower 118.95, altimeter 1013. Taxi to Honey Point Runway 10 via taxiway India 118.5 with tower and new point is 1013, Europa 083. Uma navegação na proa direta. Direto, Alessa, grato. Voo na 092, livre ali a taxiway, reposto estabilizado. Reposto será estabilizado, voo na 092. Eu não compreendi. Apenas para confirmação, o nosso plano de autorização para Caxias do Sul, nível 360. O plano sim, a autorização ainda não. Voo no 759 solo. Possível. Coordena com a equipe de solo após o Airbus 330 da Aero Europa passar a cauda, inicia no 09 e reporta táxi. Coordenação com a equipe de solo, voo no 759. Após o avião, atrás do reportar táxi, o voo no 759. Apenas confirmando, Forceira 2550, o Embraer se encontra no par de autoridades? Afirmo. Frente. Turno 092, informando o tráfego nas proximidades do turno, mantendo 510, não irá interferir na sua aproximação ao Robson 44. Sim, chegou no 092. Pode ir, amor, ativar o Fox Zero, November. Romeu, Fox Serra, November, aguarde coordenação. Sente, Azul 2783, aguarde cópia, Vitória da Conquista 200, Neve, informação com o seu hotel. Ah. Romeu, Fox Serra, November, chame Recife, 1251, alternando 3325. 1, 2, 3, 3, 2, 5. Estabilizado o voo 092. Voo no 092, complete final do procedimento LS Express, chame a torre 118, decimal 95. 2195, obrigado. 360, o Aruvia Zulu no 0. Decolada pista no zero, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda, após Leda, Mótiva, onde Mótiva intercepta a rota autorizada. 5057 é o transponder, o controle 120, 8. o Força Aérea 2550. Gente, o Força Aérea 2550, quando pronto para acionamento, chama na frequência da torre 1-8-95. Quando pronto, 2-5, obrigado, ótimo trabalho. Alfa Lima Tierra, número 2 para a Copa, informação em curso hotel, aguarda. Acionamento por conta de risco. Air Europa 083, now contact 118-95. 118-95, Azul 2783, ponto cópia. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da pista no zero, primeira curva direita, descida saída após transição Elefa. Após Elefa, direto ao Piló, após o Piló, direto Vitória da Conquista. 5050, transponda o controle, opera hoje em 120, decimal 80, Força Aérea 2783. Ok, estou a 2783, autorizado 200, para a Vitória da Conquista, decolando da 10, primeira curva direita, sempre perdido, Harbour, transição elétrica, após a elétrica do Opló, após o Opló, Vitória da Conquista, 5050, transponda, 1208 é o controle, o azul 2783. Protejamento correto, 43 é a ponte quando pronto para acionamento pushback, o azul 2783. Pois é, Gonçalo, 2783. Cargo táxi, chegou 1759, está com 173 a bordo, 3:50, alterna no galeão. 1759, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera 208.95, o altímetro 10 no 3. Via Índia, 2953, obrigado, 759. Papão meu, Alfa Lima Charlie, pronto, cópia? Papão meu, Alfa Lima Charlie, Salvador, Campo de Marte, 430, nível autorizado, decolado no 7, primeira curva direita, descida, saída, Arbó, transição Elefa, onde intercepta a rota Zulu 21, segue via rota do plano de voo. 5034, transponde o controle, opera hoje 120, decimal 80, Papão meu, Alfa Lima Charlie. Gente, informando apenas a Aerovia, inicialmente a Aerovia é o Pesolu 2 anos. Gente, confirma o PAS que se encontra, Aerostar? Pesolu. Alfa 083, clear to line up and take off runway 10, wind calm. Paulo, bom dia, voo 092, desligando a pista. Voo 092, bom dia, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, bom 092. Aproximação dos mesmos, mais Juliette 1. Entra a GL, sem interferir, seu mantimento da aeronave em aproximação, mais Juliette 1. Meu Alfa Lima Charlie 1-8 decimal 95. Teclado autorizado aliar manter pistão no zero. Tá ali, mantém na 10, o voo na 759. Alfa Lima Charlie, prossiga. Direcionamento Champ Taxi, Alfa Lima Charlie. 503, Airborne 37, Salvador Departure, 120, decimal 8. Salvador Departure, 120, obrigado, bom dia, Europa, 23. Kilo CA Lima, autorizado, contorno do Pátio 1, táxi via Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, transfere torre, 102, decimal 95. Autorizado, contorno do Pátio 1, via Índia, ponto de espera da 1-0. O voo no 092 mantém a posição da passagem ao King, prosseguindo para ponto de espera após o tráfego em Grande Juliette, portão 612. Mantém da Juliette, dando passagem ao King, que ainda não avista, e após segue para o 612. Bom, 092. O número 49 aguarda. Aceitou. 759, livre de decolagem, pistão no zero, vento calmo. Tá iniciando o decolagem, voo no 759. Voo 759, decolado 238, controle 120, decimal 8. 1208, 759. Torre, Serra Lima, pronto. Serra Lima, aliar e manter pistão no zero. Puxa, será aberto? 2223, Passaredo, pátio 3, coordenando equipe de solo, é porta táxi. Pode estar passando, 2223. Voo 1759, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. 360 via da El, 1759. Vai estabilizando o action label 1755. 755, complete final do procedimento em LS XV, chame torre 118, decimal 9. 3895, bom dia. Bom dia. Juliette Serra, bom dia. Salvador, Grupo Zulu, confirmando, é Manati? Autorizado Manati, 1000 pés, decolagem 17, curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8 e o transponder 0125. O hotel Juliette Serra. Papa Romeo, Mike Serra Golf, 40 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, nível 100 correto, mantenha nível de voo 100 para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353, 1288, alterna 1353, autocoordenação 2345. Gente, agora com o Recife, 282-353, grato, bom dia e bom trabalho. Bom dia. A Juliette Serra, faço check no equipamento, transmissão muito baixa. Salvador, bom dia, Gol 755. Gol 755, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste chama 013. Ok, aguardando a autorização, 755. Tilo Serra Lima, decolado 242, controle 120, decimal 8. 1208. Controle Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, transfer. Bono 755, livre pouso, pista 10, vento calmo. Pouso livre na 10, vento calmo, com voo 755. Acionado o transponder 5032, coloque 1 no alfa, 1 centena, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via saída bloco 1 no alfa para o nível de voo 100. Nível de voo 100, bloco 1 no alfa, Kilo Serra Lima. Sim, segundo 649, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera da pista no 0. O ponto de espera chama a torre 102.95, o time entrou no 0 no 3. 3-9-2, estou confirmando o altímetro 1-0 no 3. Para o táxi 2-2-2-3 da Passareto 73 no PLB, 6 horas, alterando o Salvador. Passareto 2-2-2-3, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, seguindo o bang da Gol como número 2. No ponto de espera chama a torre 108.95, altímetro 1-0, 1-3. 13-118-95, seguindo o gol 2-2-2-3 da Passareto. Passarei 2-2-2-3, o solo voltando? Quanto tempo tem voo daqui pra conquista? 50. 7 grato. 7 Recife, and frequency 125.1, backup 133.25. 125.1, 133.1, Europa 083, thank you, good day. Backup 133.25. 133.25, obrigado, bom dia, Europa 083. Solas 4-5, direita Fox 121.1. Fox 121, vamos. Por 649, autorizado a alinhar e manter a pista 1 no 0. Paulo, bom dia, bom 755, Lebron. Bono 755, táxi via Alfa, repórter no táxi Juliette. Alfa, repórter no Juliette, bono 755. Aqui, Lima Charlie, autorizado táxi, aposta na táxi Papá, 1003, ajuste. Voo no 649, livre decolagem, pistão no 0, vento variável 2 nós. Alfa Lima Charlie mantém as autorizações com saída arbórea aliança para decolagem da pistão 0 com curva direita. Alfa Par, Alfa Lima 7. Alfa Lima Charlie autorizado, cruzamento, Quebec, Mike Lima. Lima mantém a posição e chama em 121, décima 1, solo. Oi, Salvador, bom dia, 2223, próximo. 2223, autorizado a olhar e manter pistão no zero. Lima tem 10, 2223. Do 4981, acione identificação. Voando Adolfo para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. Controle Gol no 649. Sete vento variável 2 nós. Sua via saída da El para o nível de voo 360. Via 360. Papa Romeu, que Sierra Lima, controle. Escuta, senhor, prossiga. Qual é o perfil da subida que está fazendo? Qual a atitude tomada na trajetória? Foi solicitado o bloco 1 no Alfa, RNAV, pois a aeronave está com autorização da ANAC para efetuar treinamento PBN. Estamos agora sobre Sierra Victor 002, voando Sierra Victor 002 e após bloco 1 Alpha e depois Sierra Delta Mike. Entendi, porém está navegando lateralmente 4 milhas à esquerda da trajetória do Sierra Victor 002 e consequentemente lateral a bloco. A Block está à direita, sem dúvida. Agora eu estou voando Sierra Victor 002 e estou com vento lateral pela direita, me empurrando para a esquerda. O avião está compensando, senhor. Entendi. Porém está derivando 3.5 milhas à esquerda da lateralidade do perfil da saída Block. Ok, positivo. Nós estamos seguindo o perfil aqui do nosso FMS. A gente vai ficar atento para fazer um alinhamento do dele. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Mantenha-se em condições visuais. O meu pé está presente e autorizado a proa do destino. Afirmativo, 1000 pés com proa direta de Manati, hotel de Netflix. Plano 649, autorizado proa de Leda. Proa Leda, ano 649. Plano 649, forma tráfego, posição 11 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 1 no 1000 pés, 1 Bravo Eco 9 Lima. Observando o tráfego, Boa, 649. Controle, bom dia, 2223, a passarela decolou no perfil da Harbor. Bom dia, passarela 2223, contato radar na decolagem, suba via saída Harbor para o nível de voo 180. Harbor 180, 2223. Marcelo autorizado até o ponto de espera da pista 10, contornando o pátio principal via Índia. Devido ao gol que estava estacionando na sua direita. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, quando possível ser chamado para pouso. Está chamando pouso 1106 Zulu, Kilo Serra Lima. Tiono voo no 649, chame Recife, frequência 1251, alternando 3325. 251-3325, voo no 649. Tático 27183, POB 265, 3:30, Salvador. Azul 2723, táxi autorizado em frente, pátio 1 no Índia, até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, torre 108, décima 9, 5 centímetros no 0, no 3. Frente, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 295, azul 2783. Você me aprovou ideal para o destino, filho Zé Lima. A nossa pro ideal seria 251. Falei Machado, autorizado a Lera, manter pistão no zero. Planeta 8110, Alfa Lima Machado. Romeo Alfa Lima Charlie, clear to take off runway 10, wind 340 degrees, 2 knots. Romeo Alfa Lima Charlie, Airborne 55, Salvador Departure, 120.80. 120.80, good day, sir. Oi, bom dia, 273, ponto de espera, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter, pistão no lugar. Ali mantém 2783. Romeo Alfa Lima Charlie, Radar Contact on Departure, Clash to Flight Level 430 via Arbor Departure. Via Arbor Departure for Level 100. E-mail, Kilo Serra Lima, solicita mudança para regra de voo visual? Hoje sim, regra de voo visual, regra de voo visual, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, plano IFR cancelado aos 1057, não há tráfego a reportar no setor, autorizada a descida para 1500, passos. Azul 2783, livre decolagem, pista no zero, vento variável, 2 nós. Livre decolagem, 2783. Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra, um atraso para reportar no setor, tem a frequência livre. Salvador de Pátio, Papa Romeo, Echo X-Ray, Papa Romeo, Alfa Lima Charlie. Boa reza, Alfa Lima Charlie. Deixa eu entrar em for level 100. Plana, Alfa Lima Charlie, do you want to maintain 100? Affirmative. Is it possible continuing climb to Papa Romeo, Alfa Lima Charlie? Papa Romeo, Alfa Lima Charlie, you're clear to climb to flight level 430. Clear for level 430, Papa Romeo, Alfa Lima Charlie.